bacharel. Qualquer dia ela bate lá em casa, quem me explica por que me abandonou? Mas não adianta, se ela voltar, não quero mais. Como diz o ditado, palavra de rei não volta atrás. Eu não quero saber.